faltando alguma coisa aqui. Acho que é vergonha na cara pros dois. Tá faltando coragem pra assumir. Depois que a gente faz a merda, já foi. E nesse pega e solta a gente vai. Somos dois safados. De dia a gente briga, briga, a noite é salame no quarto. Somos dois safados. De dia a gente se separa, a noite é salame no quarto. Somos dois safados. De dia a gente briga, briga, a noite a gente é papo vapo. Somos dois safados. De dia a gente se separa, a salame no quarto. É tudo, né? Esquece, viu? Agora sim. Essa já Ana foi. Catarina. Portal. Faltando alguma coisa aqui. Acho que é vergonha na cara pros dois. Tá faltando coragem de assumir. Depois que a gente faz a merda, já foi. E nesse pega e solta a gente vai. Somos dois safados. De dia a gente briga, briga, noite é salame no quarto. Somos dois safados. De dia a gente se separa. Noite a gente é papo vapo. Somos dois safados. De dia a gente se separa, a noite é só love no quarto. Só love no quarto. Ana Catarina. Oh.